E se eu te contar que do outro lado, do seu ponto de vista, acontece uma realidade que eu duvido muito que você acredita. Veja no que me tornei, tudo que minha mãe não quis, um sujeito sem lei, que deve respeito somente pros próprios poréns. E não dá nada além do que sérios problemas, e vivem o dilema: se fico e morro, mato um leão de novo, ou pego os meus pertences e separo o trigo do joio. Olhei lá pro portão, aquela tia de novo, dizendo que Deus quer me dar um renovo. O inacreditável é que o Senhor me aceita, mesmo com 10 gramas no colchão. Coração nesse mundão e aponto na gaveta. O inacreditável é que o Senhor me aceita, e eu me pergunto onde ele vai se encaixar no coração que só plantou maldade e tristeza. Oh, avisa que eu sou passado, sou arquivo morto. Oh pai, tô precisando é nascer de novo. Esquecer o passado, eu sei que é osso. Menor avisa, afirma que eu saí do jogo. Veja no que me tornei, tudo que minha mãe não quis, um sujeito sem lei, que deve respeito somente pros próprios poréns. E não dá nada além do que sérios problemas, e vivem o dilema: se fico e morro, mato um leão de novo, ou pego os meus pertences e separo o trigo do joio. Olhei lá pro portão, aquela tia de novo, dizendo que Deus quer me dar um renovo. O inacreditável é que o Senhor me aceita, mesmo com 10 gramas no colchão. Coração nesse mundão e aponto na gaveta. O inacreditável é que o Senhor me aceita, e eu me pergunto onde ele vai se encaixar no coração que só plantou maldade e tristeza. Que eu sou passado, sou arquivo morto. Oh pai, tô precisando é nascer de novo. Esquecer o passado, eu sei que é osso. Menor avisa, afirma que eu saí do jogo. Diz que eu sou passado, arquivo morto. Oh pai, tô precisando é nascer de novo. Esquecer o passado, eu sei que é osso. Menor avisa, afirma que eu saí do jogo.